This is your radio station number one in Brazil. Dezoito horas e um minuto. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelly. Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. O programa para você ir se pré-aquecendo para sair, né? Para se distrair, para ir para balada, para ir para um restaurante, enfim. O programa certo para você já entrando no clima, né? Sabadão, ninguém é de ferro, como eu sempre digo, né? Então, tá aí o Flash House, o programa para auxiliar você a entrar no clima, na pegada do sabadão, né? A não ser que você esteja conferindo num podcast ou na representação, que não deixa de ser um bom motivo para você se distrair também, né? O programa de hoje vai começar com Street Noise, Horse with No Name, mas tem Erasure, Eclipse, Christopher Clark, Sonia Yes e Azul, olha, redistribua a mobília, né? Arruma um espacinho aí, aumenta o volume e deixa o resto comigo. Flash House. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The first thing I met was a fly with a buzz in the sky with no clouds. The heat was hot and the ground.

better dance now. Dance. Dance, dance, dance, dance now. We'll be right back.

wish I could feel it all for you. I wish I could be it all for you. If I could erase the pain, maybe you'd feel the same. I'd do it all for you. I would. It's time to contain and make sense of everything. It's time that we found out who we are. 'Cause when I'm standing here in the dark, I see your face in every star. But I wish I could feel it all for you. I wish I could be it all for you. Sul Rádio. Fancy clothes, they don't matter when the light goes out. When money talks, I don't get it, so I zone out. Cause you're you're a pack of wolves with a heart of gold. You gotta know that you're beautiful. Give your back a punch like a wrecking ball. You should know, yeah, you should know. A winner knows that they never need to say they won. A loser's though somehow always pick a fight. Against my window.